só quero. Depois de um dia inteiro na correria da cidade, chego em casa só querendo minha liberdade. Tiro o sapato, jogo o corpo no sofá. O silêncio é o que eu quero encontrar. Não é que eu não ame ninguém, mas minha mente pede paz também. Sem cobrança, sem briga, sem sermão, só um descanso pro meu coração. Eu só quero ficar neutro, sem barulho e sem pressão, sem ninguém pra me mandar, sem ninguém pegando no meu pé, não. Deixa eu viver meu momento, só eu e meu mundo aqui. Depois eu volto ao normal, mas agora eu quero me sentir livre assim. Um gole d'água, uma música no rádio baixinho, olhar pro teto e sentir que eu tô sozinho. Não é solidão, é só meu jeito de recarregar. A vida cobra e a cabeça quer parar. Não é que eu não ame ninguém, mas minha mente pede paz também. Sem cobrança, sem briga, sem sermão, só um descanso pro meu coração. Eu só quero ficar neutro, sem barulho e sem pressão, sem ninguém pra me mandar, sem ninguém pegando no meu pé, não. Deixa eu viver meu momento, só eu e meu mundo aqui. Depois eu volto ao normal, mas agora eu quero me sentir livre assim. Depois eu volto ao normal, mas agora eu quero me sentir livre assim. Depois do meu tempo eu volto pra vida, mas nessa horinha eu só quero guarida. Minha paz é tudo que eu pedi, deixa eu ficar neutro aqui.